Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist e um tema muito especial, um tema que eu adoro, caramba. Ai, meu coração. Eu me empolgo muito com esse tema. Cara, muito bom. Nossos corações se agitam quando falamos aqui. Sim. Do que vamos falar hoje? Iremos falar dos animes de esporte, tocaremos as músicas temas, várias aberturas aqui. Gente, não dá pra falar de todos os animes de esporte, porque tem um monte, A gente tentou filtrar um monte desses que são bons, mas tem um monte também que ficou fora, galera. Não tem jeito. A gente teve que fazer uma seleção aqui, porque tem, cara, tem muito. A gente pegou aqueles que são os principais, os mais famosos, aquele que a gente gosta mais, mas ainda tem muita coisa. Fora que dentro de cada anime, às vezes você tem duas, três, quatro aberturas fantásticas. Então, ainda assim, a gente não consegue colocar tudo numa playlist só. É, com certeza. Então, galera, ó, se ficou alguma de fora que vocês gostam, por favor, depois comentem, põe lá nos comentários o vídeo, o link lá, falem aí o que você achou que faltou, beleza, galera? Mas ó, então vamos começar essa playlist e vocês já estão escutando desde o início, né? Tá tocando aí de fundo a abertura do Capitão Tsubasa, o Road to 2002, né? A música, o Dragon Screamer, da banda Da Pump. Ah, esse sim, provavelmente, acho que é o melhor pra começar. Por causa de colocar, assim, sei lá, muitos daqueles que tiveram contato com animes de esporte, seja na TV aberta, ou seja até na TV fechada, a maioria começou por Capitão Tsubasa, né? Claro. Ou Super Campeões. Eu acho que ele foi a porta de entrada pros animes de esporte, né? Sim. É muito difícil ouvir quem nunca nem viu o Super Campeões, né? Muito difícil. Pois é, ainda mais pra público brasileiro, que é fanático por futebol, porra. Exatamente. E a abertura é muito boa, assim, é claro, tá datada a abertura, se você for ver do ponto de vista da animação, mas a música é muito maneira. Com certeza. Nossa. Porra, Dragon Screamer, quem nunca ouviu falar dessa música e já ficou cantando a música tema dela? Cantamos no karaokê, muitas vezes. Toda hora, sempre. Exatamente. Enfim, né? Mas então, vamos começar de vez essa playlist e tocando aqui, ó, vamos tocar uma música que eu adoro, de um anime que eu adoro também, muito. E provavelmente vocês já ouviram por aqui, uma ou outra vez. Ah, é com certeza. Kokoroe, Road of Major, do anime Major, um dos melhores animes de esporte, na minha opinião. Nunca vi. Eu sou um fanboy desgraçado desse anime, é o meu top 3 de animes mesmo. Olha aí, cara, do mundo, da vida. É o segundo de esporte que eu adoro, e assim, eu sou fanboy mesmo, a maior galera da staff também que é fanboy desse anime, adora. Canta a música no karaokê, esse tema. Sempre. Infelizmente é o Mug que canta essa merda toda. Ah, eu, Panda, o Feto também fica cantando toda hora. E é sensacional esse tema. Fala assim do Goro, que ele vive crescendo no beisebol, que ele adora o beisebol e a vida dele vai ser sempre o beisebol. Não tem jeito. E curioso que é uma das músicas de abertura de anime de esporte que é mais uma pegada slice of life do que realmente aquela coisa rápida, frenética, né? Ah, sim. É muita emoção essa música. Isso, o Major, até onde eu sei, ele tem muito essa questão da emoção, tem, né? Tem. Muito sentimento, muita profundidade. Com certeza. Bom, mas então, ó, Kokoroe, Road of Major. Escutem aí. 描いた夢とここにある今二つの景色見比べても形を変えてここにあるのは確かな一つのもの Agora, para a próxima música, nós vamos falar do melhor anime de boxe. Vamos falar de Ring no Kakeru. Não! Não, sacanagem. Não, sacanagem. Sacanagem. A gente vai falar de um anime que nós já tivemos um cast aqui, que tem uma parcela da nossa staff, que é simplesmente apaixonada, eu sou um deles, que é Hajime no Ippo com a música Inner Light. Cara, eu recentemente, no fim de semana, eu tive uma conversa com o Rods e com o Fer sobre Hajime no Ippo, e a chama se acendeu no meu coração e eu voltei a ler. E, cara, só mostra como é incrível, cara. Hajime no Hotel Ippo é fantástico, sério. A gente já recomendou, mas assim, se você gosta de anime de esporte, você não precisa nem gostar de boxe, cara. Dá uma chancezinha pro Hajime no Ippo, que é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu sei que é grande, mais de 1000 capítulos, não sei o quê, mas, cara, vai aos pouquinhos que, putz, é muito bom. E assim, essa abertura em especial, a gente já falou num outro dia, noutra playlist com aberturas, a gente falou da Rekire, né? Que é Sim. puta famosa, não sei o quê, mas essa Inner Light também ela é excelente, porque ela tem uma mensagem muito forte pro momento. Nesse momento do anime, o Ippo tá indo pra ser o campeão japonês, né? Ele tá indo atrás do título do campeão japonês do peso dele, e nessa abertura você consegue ver talvez três dos personagens mais importantes dentro da história do Ippo, que seria o Sendo, o Vogue e o Date. E assim, é uma abertura fantástica, a música falando de você seguir pra frente, que essa é a única coisa que ele quer, ele sente o corpo dele indo nessa direção, aí vem a questão da luz interior, o Inner Light, assim, puta, cara, é demais, assim. Eu só tenho que recomendar a Hajime no Ippo, e essa abertura, a música é fantástica. Pois é, então, Inner Light, da Shocking Lemon, galera, escutem aí. A próxima música, ela se chama My Story, Madame no Ashitae, da banda The Cherry Cooks, e um anime que eu adoro, Giant Killing. O melhor anime de futebol, ou pelo menos o anime de futebol que mais me satisfaz. É o mais próximo, talvez, da experiência realmente do futebol, né, seja dentro do que a gente tem. Ah, sim. Pô, eu sou um fanático pro futebol, então, cara, tem tantas coisas de futebol que existem aí que você contesta, você pode perder o foco, né, mas o Giant Killing, cara, ele leva muito a sério o futebol. Não. Do jeito que ele deveria ser levado, eu acho, na minha opinião. É, eu acho que assim, é uma obra, essa, muitas às vezes as pessoas reclamam de, ah, anime de esporte é muito fora da realidade, a gente sabe que às vezes os animes de esporte, às vezes tem essa questão, entre aspas, do poder especial do cara muito acima da média, não sei o que, mas o Giant Killing não, cara, ele é extremamente pé no chão, ele tem uma pegada muito grande, desde a questão estratégica, até a questão de você ter a diretoria, a staff, como que funciona o torcedor, como funciona o técnico, assim, recomendadíssimo. A gente até falou isso no cast de animes de futebol, mas assim, recomendadíssimo. Claro, cara, e eu adoro essa música, música com gaita de fole, cara, é, porra! Então, ela começa com uma pegada europeia, né, que seria talvez aí o continente mais apaixonado por futebol, né, que é talvez onde eles respiram futebol, a maioria dos países dele, da onde o próprio personagem principal vem, depois ele mistura com o que a gente já tá acostumado de abertura de animes, e fica uma mescla muito legal, assim, é uma abertura fantástica. Sim, extremamente viciante, cara, cativante demais, viu, e com um anime respeitoso, vale muito a pena ser assistido sempre. Então, ó, My Story Madame no Ashitae do The Cherry Cooks, ó, escutem aí. continuando aqui, nós vamos para um anime que todo mundo fala, mas eu ainda não consigo levar a sério, que é Yamushi no Pedal, o rapaz que quer pedalar até... Que é Shibuya, não? Até onde que ele quer pedalar? Akihabara. Sei lá, é, então, ele quer pedalar pra caramba. Essa é a história. E é um anime de ciclismo, o Muga é viciado nessa desgraça, tentou converter a gente, mas, querendo ou não, é um anime de esporte aí que fez muito sucesso, né? Primeiro com o mangá, depois veio a animação. E a abertura não, assim, não perde pra nenhuma outra, não, cara. É uma abertura animada, uma abertura rápida, que realmente talvez traz o clima desse esporte, que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver como que ele funciona na prática. Mas muito boa, assim, a música é a Reclimb do Rookies in Punked. É realmente uma abertura muito legal mesmo, assim. Sim. Cara, eu gosto do Yamushi Pedal. Não tem nenhum problema com isso, não. É estranho. É que eu acompanho mais o mangá, né? Então eu já sei o que vai acontecer no anime. Mas assim, é legalzinho. Você entende a ideia do ciclismo, o funcionamento da equipe, né? E você vê o cara que ele tem um potencial desgraçado, né? De parte do ciclismo. E é legal. Como sempre nos animes de esporte, né? Seja o cara que tem o potencial para fazer algo inacreditável dentro do esporte. Sim, tem o clichê básico, tem normal, o rival, normal. Vai ter os amigos, companheiros ali, e o pessoal se surpreendendo com o potencial do cara, né? Mas assim, é um anime legalzinho, vai. Ele é bom. Pelos animes atuais de esporte, eu acho que é muito bom ser visto, sim. Ainda mais que estamos numa espécie de seca, né, Seiji? Faltam animes de mangás de esporte, chegamos nessa conclusão recentemente, no fim de semana. É, sempre tem, mas falta aquela coisa, assim, porra. Faltam aqueles grandes clássicos que, né? Mas tudo bem. Então é isso, galera, ó. Reclimb, Hook's Punket, escutem aí. Bye. próxima música, ela é chamada Winder Boku wa Koko ni Iru, da banda Shounen Kamikaze, e é de um anime chamado Overdrive. Eu só tenho que falar, cara, que essa música é extremamente viciante também, empolgante demais. O anime, ele também é legal. É um anime de ciclismo também, em comparação ao Yomush Pedal também, outro de anime de ciclismo, só que aí o protagonista é totalmente diferente do Yomush Pedal, que Yomush Pedal é um cara que ele é o escalador, né? E aqui Overdrive é o sprinter, é o cara da aceleração. Mas assim, ele é um tema legalzinho também, vai. Tem personagens, eu acho que são interessantes até. Não tem muito rival, né? A princípio no anime, no mangá é melhor, com certeza. Uma pena que assim, que o anime ele foca muito numa corrida que se estende, eu acho que demais até. Poderia ser um pouquinho mais curto, mas mesmo assim é um anime muito legal de se ver de ciclismo. Eu recomendo bem, você entende um pouquinho das regras e você se empolga muito com essa música de abertura, cara. Que toda hora que toca, eu fico maluco. Eu adoro essa música. E eu continuo com preconceito com animes de ciclismo. Me julguem. Você tem que ver, cara. Tem que ver. É muito legal. Não consigo levar a sério, mas tudo bem. Cara, é demais. Enfim, né? Winder Boku wa Koko ni Iru da Shonen Kamikaze. Escutem aí. Voltamos para um grande clássico dos animes de esportes, aquele que está no meu coração. Olha aí. Prince of Tennis, um anime que ninguém gosta além de mim. Esse eu tenho preconceito, cara. Caraca, cara, eu adoro Prince of Tennis. Ok, isso aí tem uma crítica interessante, que é Prince of Tennis, se você tirar o tênis, não tem nada. Não tem realmente nada. Realmente, não tem nada. Mas, cara, eu gosto demais. Essa abertura é a Future, do Hero X. É uma abertura muito legal, ela também tem uma pegada não tanto frenética, uma pegada mais descompromissada, assim, eu gosto bastante. Como a gente disse, é outra abertura abertura que tá datada, né? Por conta da, infelizmente, do tempo da animação. Mas, cara, eu acho Prince of Tennis um anime excelente. Eu acho que eu gosto muito de tênis, do esporte, né? E eu acho que a brincadeira que eles fazem, até você ter um pouquinho dessa coisa de poderes especiais, que eu particularmente gosto de quando o cara tem uma habilidade, um golpe assinatura, alguma coisa assim. Mas, cara, eu gosto muito de Prince of Tennis e a abertura é excelente também, assim. Eu acho que é uma coisa de buscar os seus limites, de ir atrás do que você quer. Sempre nessa pegada, assim, bem de evolução e de correr atrás dos seus sonhos que o anime de esporte sempre te traz. É, com certeza. Eu tenho esses meus preconceitos, mas ainda assim ele é legalzinho de ser visto, vai. Olha aí, seja seu preconceituoso. É que eu não gostei dele, mas tudo bem, tudo lá, bem, mas... tudo bem. Enfim, né? Future the Hero X. Escutem aí. Shoto no hana, shizukana hajimari wo tsukuru. próxima música, ela é chamada Blazeline, da Back On, de um anime que eu gosto pra caramba, e o tema também é muito legal, né? Muito bom. Aí o Shield 21, um ótimo anime de esporte e de comédia. Não, muito bom mesmo, exatamente. É um anime de esporte que tem toda essa parte da seriedade, da superação, do não sei o que, mas tem uma comédia muito boa por trás. É, e de um tema interessante, porque ele fala de futebol americano. É o único anime mangá de futebol americano que eu conheço. Cara, realmente, não conheço nenhum outro. Pode ser até que exista, mas assim, que chegou ao grande público, eu acho que o iShield foi o principal, o único, né? Dá pra falar assim. Eu nem sabia que futebol americano era praticado no Japão. Na verdade, com os animes a gente descobre que eles praticaram todos os esportes, né? Porque tem anime de tudo quanto é esporte. Até, sei lá, tênis de mesa, essas paradas mais underground do esporte. É, mas essa aqui é a quarta abertura, né? Uhum. Do iShield 21. Que tem um momento muito legal, um momento que essa abertura toca, que é o jogo contra o Shin Yuji Naga, e mostra a abertura, um confronto contra o Wagon, que é um puta rival, um puta jogador, um cara difícil pra caramba, marrento, mala pra caramba. Com o maluco dos dreads. Exatamente. É. Mesmo assim, é fantástico. Tem que ser visto. Vale muito. Ele é grandinho também, é o anime, se você for pegar, mas vale a pena, assim, vai assistindo aos pouquinhos, que a experiência final é muito legal mesmo. É, e você aprende um pouco de futebol americano. Ah, sim, que é um esporte que a gente tem um pouco de dificuldade pra aprender, nós do Brasil. E você dá muita risada nesse anime. Com certeza. Com certeza. Mas, enfim, né? Blazeline, da Back On. Escutem aí. We'll be right back. Voltamos agora para um dos queridinhos, aquele que pra mim é o melhor anime do gênero, do esporte. Vamos falar do que? Kuroko no Basket. Ah, terceira temporada tá aí. Olha aí. Meu coração não pode aguentar. Um anime fantástico. A gente sabe das polêmicas por trás, tem gente, sempre vão comparar com aquele outro que vai vir daqui a pouco. Mas, o que importa é que, assim, Kuroko no Basket ganhou um espaço incrível, né, dentro de um esporte que já tinha um anime consagradíssimo e teoricamente definitivo pelos fãs. Com uma proposta diferente, uma outra pegada, eu acho que assim, ele trouxe bons personagens, trouxe uma animação principalmente no anime muito fluido e muito legal de assistir, e a abertura, pelo menos pra mim, de esporte, Kuroko dá um show em todas, assim, a banda que faz as aberturas, o Gran Rodeio, tem músicas excelentes, assim, músicas pra esse tema de esporte, esse tema animado, acelerado, o Gran Rodeio faz muito bem. Fora a questão do tema, né, a música é a Can Do do Gran Rodeio, que seria assim, o resumo dessa abertura é nós podemos fazer, né, nós vamos brigar, nós vamos correr e a gente vai fazer. Isso. Que é realmente o grande plot da maioria desses animes de esporte, de equipe, né? Normalmente é chegar num grande objetivo e, cara, a gente vai correr atrás, a gente vai conseguir. Sim, eu falo que Kuroko é empolgante. É empolgante o jogo. Muito empolgante, cara. Não tem como. Eu só tirando a parte de poderzinho, que eu não gosto muito. Ah, mas dá pra aceitar, vai. Não, a gente... tirando isso é muito legal mesmo. Já falei, eu gosto muito das partidas, são demais. O mangá também tem muita coisa legal. A terceira temporada vai pegar tudo isso do que tem no mangá e altas expectativas pra ver o anime. Recomendo, que assim, é um anime muito bom e realmente a definição de seja fantástica é empolgante. Pois é, com certeza. Bom, Can Do, do Gran Rodeio, escutem aí. Baby, now and I'm dead, I'm lost, and there, that's more than I'm into. próxima música é de um anime que esse sim eu considero o melhor anime de esporte, cabeça. Do mundo, da história. O Slam Dunk. Ai, sim, eu sou cara. Fanboy de Slam Dunk, porra. O melhor anime de basquete, ponto. Olha aí. Caraca. E vamos falar então da primeira abertura, a Kimigasuki da Sakebitai, da Bad. Cara, que é fantástico. É uma música cheia de emoção. Como disse, Slam Dunk é um anime cheio de emoção mesmo. A ideia do cara que realmente tem aquele clichê, vai. O cara que realmente não tá nem aí pro esporte, ele acaba entrando por um motivo muito egoísta, né? Babaca. E à medida que ele vai praticando esporte, vai jogando em equipe, cara, ele entende a profundidade do esporte e se emociona com a galera, chora com as derrotas e fica feliz com as vitórias, né? E, cara, ele entende muito bem a ideia do esporte em si, como ele é vital pra vida das pessoas e um monte de personagens profundos vão surgindo. É demais. Eu adoro o Slam Dunk mesmo. Eu brinco, eu falo mal enchendo o saco dessa galera chita de Slam Dunk, mas sim, cara, realmente, Slam Dunk é muito bom. É muito bom. Eu acho que ele tem uma profundidade muito interessante, excelentes personagens, tem um antro de comédia muito legal também. Eu não vi o anime, eu só li o mangá direto. Ah, recomendo. Mas recomendo. Eu duvido que, assim, eu acho que pelo que dizem, o anime ele consegue replicar a mesma pegada muito bem. Sim. E a abertura é muito legal mesmo. Eu gosto muito do começo, quando tem a parte das enterradas com barulho, eles colocam os efeitinhos, né? É muito legal. É muito legal. E é da década de 90, início da década de 90. Ah, sim. Porra, é demais. Personagem tudo meio Hokuto no Ken, todo mundo gigante, bolado, é muito maneiro. Pois é, né? Bom, Kimigasuki Dato Sakebitai, tá bad. Escutem aí. Que tanto, só que pita, e o que derruba. voltando então, começando o fim da nossa listinha, vamos para o anime do esporte que eu nunca achei que fosse funcionar, que é vôlei. Vamos falar de Haikyuu. Cara, que demais. Olha esse aí, anime, cara, que demais. Muito bom. Cara, eu não acreditava. Quando falaram pra mim que eu ia ter um anime de um esporte que eu, que assim, é o, porque o problema dos animes de esporte que não tem contato é que você tem um problema muito sério com montar tensão, né? E montar boas cenas, mas, cara, Haikyuu faz isso de uma maneira muito legal, cara. Sim, muito legal, sim, mesmo. Bons personagens, uma comédia também presente, todos os clichês usados da melhor forma possível. Claro. E a abertura não fica pra trás, que é Imagination, da banda Spyre. Mas, cara, realmente, eu acho que ele traz toda a pegada, porque o Haikyuu tem muito uma questão de equipe, né? De unidade, de sentimento. Eu acho que a abertura traz muito isso, né? Principalmente mostrando todos os personagens, que apesar de você ter uma dupla de protagonistas, ele dá um bom destaque pra todos os outros integrantes da equipe, que é muito legal. Sim, o Haikyuu eu só vi o anime, né? Mas dizem que o mangá tá muito bom também, tá demais, deve ser visto. E a gente tá falando de povo brasileiro que, cara, é um top, né, na hora de vôlei. Sim. Então eu acho que vale a pena ser visto pela curiosidade também. Fora que tem referências também ao esporte aqui, né, o vôlei brasileiro, cara, o Bernardinho, né, claro. Porra, frases dele ali tocam toda hora, é demais. É um anime surpreendente, empolgante também, é muito bom, inesperadamente bom. E eu tirei uma conclusão depois de Haikyuu: vôlei é muito mais legal ser visto de trás do que de lado. Eu queria que todas as partidas fossem transmitidas de trás, tipo tênis. Olha, você aí consegue ver, né, com uma profundidade melhor, mas fazer o quê? Seria maneiro, cara. Enfim, né? Imagination, da Spyre. Escutem aí. Baby, いつか fechar essa playlist, a gente tem que falar de um anime que não poderia ficar fora dessa playlist. A gente fala de anime de esporte, que é Cross Game. Cross Game é uma grande obra do Mitsuru Adachi. Ele é um gênio, cara, na hora de escrever histórias usando o esporte como pano de fundo, mas falando sobre família, sobre cotidiano, sobre romance. Aqui o Cross Game é um anime, então, de beisebol, mas ele tem muito essa parte tocante, sentimental, sabe? Um pouco slice of life também, né? De como ele discute bem o esporte, como ele é fundamental na vida das pessoas e também, cara, ele agrega, ele reúne muita galera num sentimento comum, um objetivo comum. O primeiro episódio já é muito marcante, é demais. Você tem que assistir, você já fica surpreso com que, as coisas que acontecem, né? Então, eu recomendo muito ver Cross Game, né? Essa abertura, o Summer Rain, da Kubukuro, é demais. Ele tem um ritmo, assim, mais lento, tá? Não é aquela coisa empolgante dos animes de esporte. Ele leva ao slice of life, né? Ele dá essa sensação de um slice of life. Exatamente. Tem aquela batida meio violão, alguma coisa parecida, né? Põe muito bem esse sentimento que ele quer botar no anime, né? Cross Game. E assim, como disse, é uma obra do Mitsuru Adachi, tem que ser vista. Muitas outras obras dele também tem que ser vistas, né? E então, eu recomendo muito, né? Pra fechar essa playlist sobre animes de esporte. Então, galera, ó, vamos fechar essa playlist de animes de esporte. Tem muitas obras que a gente não falou, não deu pra falar de tudo, cara. Não, não dá, pra falar. Tem tudo, muitas coisas. Tem. Sinto muito que a gente não botou os animes que você gostaria que a gente botasse, né, pra tocar. Mas enfim, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E ó, a gente está pra encerrar a playlist por aqui. E então, falou, galera. Summer Rain do Kobukuro. Escutem aí. We'll be right back. antes de mais nada, estando eu e o Seiji aqui, não poderíamos deixar de falar daquele que é o anime e mangá de esporte definitivo da vida. Que vocês, se escutam a gente, já devem saber qual é. Pois é. Sim, vamos falar mais uma vez de Shihaya Furu, tá? Pois é. Eu quero que venha, pode vir a onda de mimimi, porque Shihaya Furu é bom pra caralho, tá bom? Enfim, né? Então fiquem aí escutando o Yufu do 99 Radio Service. E fiquem com esse bônus aí, galera, tá bom? Beleza? Assistam Shihaya. Isso, e valeu, fui, vambora. Falou, pessoal. Dona boca demo, cocô ni irkaiwa.